vai me segurar. Ninguém há de me fechar as portas do coração. Ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, fugir. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Ninguém vai me ver sofrer. Ninguém vai me surpreender na noite da solidão. Pois quem tiver nada pra perder vai formar comigo imenso cordão. E então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar. Alguém vai ter que me ouvir.